mas eu tenho que cantar. Às vezes eu quero ouvir, mas Deus me usa pra falar. Tem dias que o peito aperta, só dá vontade de chorar. Mas não desisti, vou até o fim, daqui a pouco eu chego lá. Sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Tenho os meus conflitos, erros e acertos, mas há uma promessa, eu não posso parar. Deus vai me sustentar. Quem me vê cantando não entende a dor. Mas eu confesso, nem sempre eu tô bem. Mas mesmo assim eu vou profetizar que o meu hoje não significa nada perto do que Deus fará. Aleluia! Eu sou um ser humano cheio de defeitos, mas Deus é perfeito e vai me ajudar. Fraqueza.